não conheço história, não sei qual é o motivo do seu desespero. Se é um filho viciado em droga que bate em você pedindo dinheiro. Eu não sei se é um marido doente, eu não sei se é um pai que é ausente, mas creio num Deus que dá jeito naquilo que o mundo achava que não tinha jeito. Eu não sei se é o seu casamento que vem sendo sua luta diária. Eu não sei se é a falta de emprego que vem se tornando a sua batalha. Eu não sei se é a solidão, não sei qual a angústia do seu coração, mas creio num Deus que é pontual, não atrasa e nunca dá falha. Não conheço história, não sei como foi o seu dia. Eu não sei. Muita luta, muita correria, tribulado ou na calmaria. Eu não sei qual gigante você teve que derrubar. Eu não sei. Eu não sei quantos foram os leões que você teve que enfrentar. Eu não sei qual o seu desafio, mas eu tenho fé e confio que não há de haver luta que você não possa lutar. Eu não sei. Não sei qual tempestade você teve que atravessar. Mas eu sei. Mas eu sei que em meio à tormenta ao seu lado Jesus Cristo estará. Eu não sei qual é o seu problema, mas confio na força suprema de um Deus que abrirá o mar se preciso for pra você passar. Eu não sei qual vício insiste em te aprisionar. Eu não sei. Eu não sei qual pecado você não consegue abandonar. Mas eu sei, há uma solução, fé no Deus de Isaac, Jacó e Abraão, e não haverá muralha que você não conseguirá derrubar. Eu não sei o que te faz sofrer, não sei o que te faz chorar, mas sei que em meio ao vale da sombra da morte a mão de Deus te consolará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E não há deserto ou mar que eu não possa atravessar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E não há deserto ou mar que eu não possa atravessar. Não conheço história, não sei como foi seu dia. Eu não sei. Muita luta, muita correria, tribulado ou na calmaria. Eu não sei qual gigante você teve que derrubar. Eu não sei. Não sei quais foram os leões que você teve que enfrentar. Eu não sei qual o seu desafio, mas eu tenho fé e confio que não há de haver luta que você não possa lutar. Eu não sei. Não sei qual tempestade você teve que atravessar. Mas eu sei. Mas eu sei que em meio à tormenta ao seu lado Jesus Cristo estará. Eu não sei qual é o seu problema, mas confio na força suprema de um Deus que abrirá o mar se preciso for pra você passar. Eu não sei qual vício insiste em te aprisionar. Eu não sei. Eu não sei qual pecado você não consegue abandonar. Mas eu sei. Mas eu sei, há uma solução, fé no Deus de Isaac, Jacó e Abraão, e não haverá muralha que você não conseguirá derrubar. Eu não sei o que te faz sofrer, não sei o que te faz chorar, mas sei que em meio ao vale da sombra da morte a mão de Deus te consolará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E não há deserto ou mar que eu não possa atravessar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E não há deserto ou mar que eu não possa atravessar. O apóstolo Paulo aprendeu o segredo: está contente em qualquer lugar, em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, estando com fome ou alimentado. E assim como o apóstolo Paulo, nós também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, naquele que nos fortalece.